Você está ouvindo o Animesphere, o seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto e vamos fazer mais uma viagem pelas músicas dos animes. Sim, estamos falando de mais uma mixtape. E hoje eu vou trazer indicações dos nossos padrinhos, o Jota, o Diego, o Arthur e o Sandro lá do DebaCast. Então, se você quiser se tornar padrinho, os nossos links estão aí no post e também as informações você consegue no final do episódio, então não perca, hein? Se você quiser ajudar o Animesphere a dar saltos mais altos, é só mandar bala. Beleza? Começamos logo com porrada, porque o Jota já não sabe brincar. Ele já começa com Again, da Yui, a abertura de Full Metal Alchemist. Então, bora lá? Stay. Seguindo aqui com a segunda escolha do Jota, eu falei pra vocês que ele não sabe brincar, então ele mandou um Totsugekiroku da banda Cro-Magnons, abertura de Naruto Shippuden. Vamos lá? Agora nós vamos partir para as músicas do Diego. Ele já também não sabe brincar, né, gente? Ele já começa com Shinzo no Sasageyo, da banda Linked Horizon, do Attack on Titans, Shingeki no Kyojin. É o anime favorito da vida dele, né? Então vamos lá, que a música é foda pra caramba. Oh, が人と似た面をしてやがる。この世から一匹残らず奴らを駆逐してやる。最初に言い出したのは誰か、そんなこと覚えちゃいないが、忘れられない怒りがある。必ず駆逐してやる。あ、選び食いた道の先はどんな場所に繋がっている。ただ捧げられた命を勝手に探る。この悲願の地、約束の地は楽園の果て。 E a segunda escolha do Diego, ele também não soube brincar, ele trouxe The Hero, da banda Jump Project, que é a abertura da primeira temporada de One Punch Man. E é sensacional, né, gente? Pelo amor de Santo Cristo. Bora! Yeah! Agora vamos trazer aqui a primeira escolha do Arthur, que é da banda Uberworld, é a música chamada Gekido, do anime de Greyman, que olha, música muito boa, hein, gente, pelo amor de Deus, bora lá! Yeah. Para trazer a segunda escolha do Arthur, eu trago a música chamada 88, Hachijuhachi, em japonês, da banda LM.C. É a abertura de Katekyo Hitman Reborn. Eu atesto para vocês que esse anime é muito bom e a música é melhor ainda. Bora! Thank you. が振り止まないのはじっと唇髪流れゆくその涙誰も気づかないように夜空に描かれた星を繋ぐ物語その胸焦がれる幻想忘れてしまうだろう肩に積もる悲しみは流れる星の手に君の名前は知らないけどその輝きはここからもよく見える涙を止めるのも夢を見るのもそれは誰かじゃない君じゃなきゃできないんだ夜空 E por fim, dos nossos quatro padrinhos, eu trago para vocês as músicas do Sandrão lá do DevaCast. Ele escolheu como primeira música, mais para parar de brincar, né? King and Ashley, ele trouxe a música My First Story, do anime King and Ashura. Mano, ó, fodástico, hein? Pelo amor de Deus. Yeah. A segunda música aqui do Sandrão não poderia ser outra, senão High School of the Dead, da banda Kishida Kyodan e And Akeboshi Rockets, do anime de mesmo nome, High School of the Dead, que a música me surpreendeu bastante. Então, segue aí. Pra não deixar de trazer o meu pitaco, né, em cima das escolhas de abertura e encerramento de anime, eu tô trazendo duas de dois animes que eu tô adorando assistir. Primeiro, a primeira música que eu vou trazer aqui pra vocês é I Know Supreme, da banda Fana, da segunda temporada de Kobayashi-san no Maid Dragon. Vocês acharam que eu não ia trazer coisa bonitinha? Pois é, tá aí, gente. E pra encerrar esse episódio, eu vou trazer pancada, gente. Pancadona. Uma música que ficou raspando na minha mente até eu decidir colocar nesse episódio. Eu vou trazer pra vocês aqui a música Ajin Seini Namidari, que foi cantada com as vozes da Tomoe, Ayane Sakura, e da Mio, Akari Kito, do anime Tsukigaya Michibiku Isekai Douchu, que é o meu favorito da temporada, sem dúvida alguma. Então,